Turn Up the Radio Autograph na órbita do Planeta Rock. Lá atrás também Cat Scratch Fever com Technogan. Está muito mais para ouvir já a seguir. Não saiam daí. Planeta Rock. Billy Idol na órbita do Planeta Rock, Rebel Yell. Mais à frente vamos ter por cá a banda que esteve no passado dia 6 de outubro no Pavilhão Atlântico em Lisboa. Valeu a pena esperar, dizem os fãs. Estou a falar dos Guns N' Roses. Primeiro temos música com os Def Leppard. We'll be right back.

Nem mais nem menos, I Wanna Rock com Twisted Sister na órbita do Planeta Rock. Mais à frente, os Cult passam por cá também na emissão de hoje. Para já, vamos à boleia dos Foghat com Slow Ride. Red. Cult Love Removal Machine na órbita do Planeta Rock. Já a seguir entramos na última parte da emissão de hoje. Planeta Rock. Y'all still want me to come with you? strange circumstances. I see the sun now, the show down the cool winds that blow down on the big beat that live long romances. You got a gun in your head, you're making self blast, steering me all through the night. To the soul, love is all. Simple Minds, praticamente no final de mais uma emissão do Planeta Rock, que volta à órbita desta estação na próxima semana com mais clássicos de galáxias distantes, já sabem, neste mesmo horário. Estamos no Facebook, se ainda não são fãs do programa no Facebook, então vamos a isso. Planeta Rock by Miguel Freitas, é só procurar e depois fazer o habitual like. Combinado? Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. I'm Planeta Rock. By Miguel Freitas. We'll be right back. what's true and real. Well, that's exactly what